de mim por trás. Se não gosta do que eu faço, vê se me deixa em paz. Sai de fininho, não dá bola e fica de chavado. Não sei por que critica, se só me viu calado. Por que me odeia tanto, sem nem me conhecer? Porque seu olho brilha quando você me vê. Sei o que você sente, nem o que você quer. Acha que eu não saquei seu olho na minha mulher? O espertinho tá achando que engana quem? Só tu que não percebe a inveja que tem. Sua vitória não depende do meu fracasso. Confie no seu taco pra encontrar espaço. Apesar de saber que você só queria estar no lugar que eu tô, todo mundo percebe que você nem disfarça, pelo menos me divulgou. Acho que você não pode ver ninguém estando bem. Eu não preciso provar nada pra ninguém. Vou te mostrar por quê. Vou te mostrar por quê. Então, abra a cabeça pra tu entender, irmão. Eu tô inteiro, só você não percebeu. Não tenho grana, mas você quer o que é meu. Eu tô vivendo e você não me esquece. É, e a sua inveja, o meu ego agradece. Eu tô inteiro, só você não percebeu. Não tenho grana, mas você quer o que é meu. Eu tô vivendo e você não me esquece. E a sua inveja, o meu ego agradece. Se por acaso algum dia eu falar contigo, não quer dizer que eu seja seu amigo. O seu joguinho eu conheço muito bem. Então, foi perdendo que aprendi a ser alguém. Por isso eu falo, você já tá nervoso e eu não me calo. Eu toco na sua ferida e você finge que eu não te abalo. Seu problema, você não é um bom ator. Quando disfarça, não engana nem o defunto do meu avô. Propaganda enganosa é a alma do seu negócio. Você some de fama porque queria ser meu sócio. Sua inveja é o que sustenta esse seu vício. Mas eu tô de pé, isso são ossos do ofício. É. Você não percebeu. Não tenho grana, mas você quer o que é meu. Eu tô vivendo e você não me esquece. É, e a sua inveja, o meu ego agradece. Eu tô inteiro, só você não percebeu. Não tenho grana, mas você quer o que é meu. Eu tô vivendo você não me esquece, é. E a sua inveja, o meu ego agradece. Mais fácil de entender. O pé atrás é contigo, eu não confio em você. E quer saber por quê? Não dá pra ser. Fica esperto, cê vai ver, perceber sem eu te dizer. Você não sabe o quanto vale uma amizade. Você não sabe camaradagem, mas de verdade. Sem falsidade e interesse como a sua foi. Não vou passar minha carroça na frente dos bois. Eu vivo a minha história, minha trajetória. Sem rabo preso com ninguém, na moral, na vitória. Vou sair fora com a lembrança na bagagem, tentando ver o lado bom de toda história. Eu tô inteiro, só você não percebeu. Não tenho grana, mas você quer o que é meu. Eu tô vivendo e você não me esquece. É, e a sua